031, passa agora 150 e chama Recife, frequência 125, décima 1, bom dia. 251, bom dia, André Pedro. Chegada Golf, DF 2000, pega o time 1012. Golf, o mapa informando o término do revolve, grato, bom dia. Gente, bom dia. Bom dia, Gol 9040, chegada Golf, Delta 310. Altimetro 1092, estacionando a identificação, vídeo. 310, identificou a vídeo hoje, Gol 5, aproximando o pelo, livre elétrico, que somos zero, reporta ele para o jogador. Peguei isso. 5, passando o Zuma, ZTLS, questão no 0, torre 118.95. Rodou, muito bom dia, Xanã 62, destino final 1-0. Bom, 225, bom dia, partindo da aproximação, é a parte da estrada do trem baixo travada. Passará. Guarda, mantenha a chegada, meu Deus, 9040. 0, vento 0, 2, 0 graus, 3 nós. Cuidado, pouso, 9-0, 6-2-5. 2-9-0-4-0. Próximo do pelo, livre alerta, posição no zero, PS2, meu pés, rapaz estabilizado. 2 meu pés, livre alerta, vou lá no 040. Chama 6125, sol aos 2 lados direito, sol 1, 2, 1, decimal 1, bom dia. 625, bom dia, táxi de Alfa, Juliette, portão 05. Alfa, Juliette, Latina. Santos 171, bom dia, Eco, confere, Guarulhos, autorizado nível 320. Decola da 10, com curva direita, antecipa a saída da El, Leda, Motiva, intercepta a 10, sai conforme a rota do plano de voo. Controle em 199 decimal 8, posiciona 5541 no transcom. 3191, aprovado Guarulhos, nível 320, de qual a pista número 0, Daniel, Florinda, Monte Guarda, período 10, Rota Flama de Gol. Controle 119 decimal 8, 0, transcom de 5541 no transcom, no 71 no gate número 7. 3171, correndo com a equipe de solo após a passagem da nave da Goa, retaguarda, autorizada, reporta a terra. 3171, sim. 3171, no táxi via parte principal Índia, quando estiver a torre 118-95, ajuste no 0-2, um bom voo. Bom dia, a linha de Colônia 0, vento 030 graus, 2 nós. 271, decolou 048, controle 1, o meu nome é Decima 8, com voo. Controle 1, 98, graças 3071. Salvador, bom dia, está 3171, da Eulê da Motivana, desculpe. 3171, contato radar, direto no meio da vigilância. Meio da vigilância, 3171. Agora, vou a letra, fica com o 71. 71. estação 30, chama Recife para a condição 251, bom dia, bom voo. 251, bom dia, bom domingo, 3-1-7-1. Bom dia para você. Gostaria de solicitar autorização de reboque do pátio 3, para o pátio principal, ponte número 1. Autorizado de reboque, reporta para ingresso no pátio principal. E antes de iniciar o reboque, boa noite, minha senhora, bom dia para você. Bom dia, exatamente, senhor Deus está pedindo, só às 9h38 a nossa saída, mas apenas nós já estávamos aqui no nosso computador, provando subida para o Brasil. Arbor Elefa. Arbor Elefa, muito obrigado. Ok, Zulu, bom dia, direto do Anderson na Praia Vestida. Milhas de Salvador, ponto para descida, confirme. 80 milhas de Salvador, já está para descida. Controle que questiona, o limite do está a 80 milhas de Salvador, no ponto para descida. Para 2 mil 10, 1 2.